O que vem aí não é nada de outro mundo, nem algo que você nunca tenha ouvido, mas com certeza é algo novo e diferente. Embarque nessa onda. Conexão Sertaneja. Epa, epa, epa, epa, povão! Quarta-feira, estamos chegando na área aqui no Conexão Sertaneja, aqui na sua rádio preferida. Muito prazer, eu sou o El Lima e a partir de agora, hoje, quinta-feira, só música boa, só som legal, o que toca em todas as rádios, toca aqui no Conexão Sertaneja primeiro. Antes das outras rádios, toca aqui com certeza, né? Só música boa, muito prazer, eu sou o El Lima e a partir de agora você vai interagindo comigo através do Facebook, facebook.com/conexão no rádio ou também através do e-mail. pedidosconexãosertaneja@hotmail.com. Você interagindo com a gente, mandando ver na programação. Muito prazer, eu sou o El Lima e o Conexão Sertaneja está no ar. E pra começar tem João Bosco e Vinícius, essa noite. Como me encontro em você, quando estou perto dos teus olhos, cê viver. Nada me faz bem quanto me faz um simples toque das tuas mãos. Olha só, basta só te ver, que o meu coração dispara e vem dizer essas palavras misturadas que definem a nossa paixão. A lua hoje vai fazer um filme sobre nós, nós dois. E numa cena eu vou beijar a minha estrela e declarar o meu amor. Essa noite eu quero te levar embora pra um sonho meu. Vou te mostrar lá dentro um anjo que implora por você. Sertaneja, bruto demais. O começo parecia brincadeira, não sabíamos que era pra vida inteira. Os caminhos tomam rumos diferentes. Tinha que ser você, o amor achou a gente. Mas um dia o rio encontra o mar. Eu tô aqui pra gente continuar. Hoje o correr do tempo fez sentido pra um querer que parecia proibido. Só que Deus já tinha escrito há muito tempo que seríamos a folha e o vento. E o que foi virou prefácio do que somos, e é real o que pra nós era um sonho. Chamam isso de destino, eu não sei, mas desde o início sempre te cuidei. Chamam isso de amor, eu também acho, mas seja como for, me dá um abraço. Chamam isso de destino, eu não sei, mas desde o início sempre te cuidei. Chamam isso de amor, eu também acho, mas seja como for, me dá um abraço. Correr do tempo fez sentido pra um querer que parecia proibido. Só que Deus já tinha escrito há muito tempo que seríamos a folha e o vento. E o que foi virou prefácio do que somos, e é real o que pra nós era um sonho. Chamam isso de destino, eu não sei, mas desde o início sempre te cuidei. Chamam isso de amor, eu também acho, mas seja como for, me dá um abraço. Chamam isso de destino, eu não sei, mas desde o início sempre te cuidei. Chamam isso de amor, eu também acho, mas seja como for, me dá um abraço. Dá um abraço. Me dá um abraço. Eu adoro essa música. Esse é o som do João Carreira e Capataz, prefácio aqui no Conexão Sertaneja. Rolou por aqui também João Bosco e Vinícius. Essa noite só música bacana, só som legal pra você que tá interagindo aí no Conexão Sertaneja, tá bom? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Um abraço pra galera também que tá interagindo com a gente, pedindo som. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência aí, tá bom? A Michele, Michelinha, beijo pra você, muito obrigado pela audiência. A Vitória, Vitória é a minha irmã, né, bicho? Tá curtindo Conexão Sertaneja lá na cidade de Arapoti, no Paranazão. É Paranazão que eu adoro, né? Um abraço pra todo mundo, muito obrigado pela audiência. Aproveitando também, quero mandar um abraço pra galera de Jacarezinho, meu amigo Brunão, galera aí de Jacarezinho. Dia 10 de maio eu tô aí, hein? Dia 10 de maio tem show do El Lima aí em Jacarezinho. Tá todo mundo convidado. Jacarezinho, lá no norte pioneiro do Paraná também, né? Um abraço pra galera, muito obrigado pelo carinho. Vamos que agora tem Léo Rodrigues, Dia de Sorte. O Conexão Sertaneja também está no Face. Acesse facebook.com/conexão no rádio e curta nossa página. Todo mundo tem um dia de sorte e hoje foi o meu. Parei meu carro no sinal, ela me deu bola. Vou arrumar um jeito de falar com ela agora. Peguei meu celular, joguei no carro dela, liguei, ela atendeu e eu já tô no braço dela, fazendo amor. Do jeito que eu imaginei lá no sinal quando ela olhou, fazendo amor. Do jeito que eu imaginei lá no sinal quando ela olhou. Hoje é dia de sorte e vem dançar essa levada gostosa com Léo Rodrigues. Dia de sorte pra mim tem que ser natural, tem que ser perfeito do início ao final. Eu andando à toa com som do carro ligado, curtindo Léo Rodrigues pra não ficar parado. Eu tô feliz, eu tô legal, tá faltando alguém pra alegria ser geral, geral, geral. Parei meu carro no sinal, ela me deu bola. Vou arrumar um jeito de falar com ela agora. Peguei meu celular, joguei no carro dela, ninguém ela atendeu e eu já tô nos braços dela, fazendo amor. Do jeito que eu imaginei lá no sinal quando ela olhou, fazendo amor. Do jeito que eu imaginei lá no sinal quando ela olhou.

meu sentimento. Mas baby, juro, eu não aguento. Tá na hora, vou te falar, que o meu beijo quer te beijar. Eu não sou poeta pra escrever, mas todo meu amor vou declarar a você. Amanhã vou te levar pra ver o mar, fazendo ondas pra nós dois, pra gente ir namorar. Amanhã vou te levar pra ver o céu azul brilhando pra nós dois, brincando de luar de mel. Amanhã vou te levar pra ver o mar, fazendo ondas pra nós dois, pra gente ir namorar. Amanhã vou te levar pra ver o céu azul brilhando pra nós dois, brincando de luar de mel. Eu sou um louco, muito atrevido, que não quer mais ser só teu amigo, que não se cansa de te olhar e de brincar com teu sorriso. O melhor sertanejo no seu rádio. Conexão Sertaneja. Elas falam que eu tenho pegada, que puxo os cabelos, tô tapando o bumbum e boto elas de joelhos. Falam que sou bom de cama, que mordo no ouvido, jogo na parede, sou sacana e atrevido. Se quer sentir a chapa quente, é só chamar que eu vou. 24 horas no ar, é só chamar que eu vou. Eu vou, eu vou. Cabelos, tô tapa na bundinha, boto elas de joelhos. Fala que sou bom de cama, que mordo no ouvido, que jogo na parede, sou sacana e atrevido. Se quer sentir a chapa quente, é só chamar que eu vou. 24 horas no ar, é só chamar que eu vou. Que eu vou, que eu vou, que eu vou, que eu vou. Fernando com Carlos e Jader, ai, ai, ai, aqui no Conexão Sertaneja. Rolou por aqui também Henrique Matos, brincando de lua de mel. Tem muita música bacana, muito som legal pra você aqui no Conexão Sertaneja, o seu programa do seu jeito. E vamos abrindo mais uma sequência com Hugo e Thiago. O Conexão Sertaneja também está no Face. Acesse facebook.com/conexão no rádio e curta nossa página. Sorriso, se eu já decorei, como esquecer o seu rosto, se minha pele eu tatuei, como

assim, louco de paixão, assim, assim, quero roubar seu coração. Olha pra quem vai pegar e desfaz, olha pra quem vai pegar e desfaz. Meu Deus do céu, ela piscou pra mim, agora eu tô doidinho. Olha, olha, olha, olha pra quem vai pegar e desfaz. Meu Deus do céu, ela piscou pra mim, me deixou assim. Assim, assim, louco de paixão, assim, assim, quero roubar seu coração. Assim, assim, assim, louco de paixão, assim, assim, quero roubar seu coração. É isso aí, David e Fabiana, pra elas ficarem loucas assim, ó. 180, 180, 360. Esse é o Dani e Fabião, olha pra quem vai pegar aqui no Conexão Sertaneja. Dani e Diego foi a primeira volta, só música bacana. Aproveitando também, quero mandar um beijo pra Graziele, tá ouvindo a programação, né, Graziele? Tudo de bom pra você, muito obrigado pelo carinho. O pessoal de Meleiro, Santa Catarina, um abraço pra vocês, muito obrigado pela audiência. E vamos que tem mais, tem Fabiano Domingues, alô mamãe! O Conexão Sertaneja também está no Face, acesse facebook.com/conexãonorádio e curta nossa página. Eu não vou ficar besta, nem chorar por essa mulher. Ainda teve de conto, vou sair pra dar um rolé. Tô numa boa, amor, eu tô rindo à toa. Conheci a Fernandinha, a menina que trabalha no bar. É gente boa, eu conheço o pai dela, também conheço a mãe dela. Mas é só depois que o bar fecha que vai rolar. Alô mamãe, é que eu tô no boteco, tô entortando o caneco, afogando as mágoas do coração. Alô mamãe, não fique preocupada, tô tomando uma gelada, eu não vou de madrugada não. Alô mamãe, eu vou ficar por aqui, tem lugar pra me dormir, na casa da filha do patrão. E pra casar comigo mamãe, Gustavo Lima, Fabiano Domingues, é nóis. Fala de madrugada, tá perigoso demais, pior é ficar em casa, enquanto ela com as amigas sai. Eu não vou ficar besta, nem chorar por essa mulher, ainda tem 20 conto, vou sair pra dar um rolê. Tô numa boa, na moral tô vindo à toa, conheci a Fernandinha, a menina que trabalha no bar. É gente boa, eu conheço o pai dela, também conheço a mãe dela, mas é só depois que o bar fecha que vai rolar. Eu tô no boteco, tô entortando o caneco, afogando as mágoas do coração. Alô mamãe, não fique preocupada, tô tomando uma gelada, eu não vou de madrugada não. Alô mamãe, eu vou ficar por aqui, tem lugar pra me dormir, na casa da filha do patrão. Fabiano Domingues e Gustavo Lima, ao vivo pra galera de todo o Brasil. Alô mamãe. Conexão Sertaneja, as Minas Bira. E aí, Diogo e De Luca, vamos contar o nosso segredinho hoje? Simbora, meu parceiro Duduzinho, é o funk sertanejo, junto e misturado. Nós para tudo onde chega, chama atenção, porque aqui na balada nós é top, é sensação. A gata cigana, a gente filmando, dizendo assim, normal, mamãe passou açúcar em mim. Tem

quilha, quilha, quilha, quilha, quilha, quilha, quilha, quilha, quilha, quilha, quilha, quilha, quilha, quilha, quilha, quilha, quilha, quilha, no facinho do volante, quero ver o baile todo. Conexão Sertaneja, detonando as melhores. Há uma palavra que é a definição da minha condição, que acelera o coração. Sertaneja, detonando as melhores. Esse é o som do Fábio e Rafael com Bruninho e Davi, solteiro. Falou por aqui também Davi e Fernando, passinho do volante. Intervalo comercial no Conexão, daqui a pouco a gente volta. Continue ligado, Conexão Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. Já estamos de volta aqui no último bloco do Conexão Sertaneja. Eu sou o Wael Lima e a gente vai levando muita música bacana pra você aqui, tá bom? Muito obrigado pela audiência. Você que tá curtindo no carro, muito obrigado. Você que tá curtindo aí na sua casa. A dona de casa que tá limpando a casa. Aí, dona de casa, valeu. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela audiência. Abrindo mais uma sequência, tem Beto e Júlio, Amores Improváveis. Conexão Sertaneja. A conexão direta com você. E a música sertaneja. Eu te amo e por isso eu vou desligar agora. Não vou te dar o gostinho de ouvir eu chorar por você. Dessa vez é real, eu já desencanei. Não vou te dar moral, só eu sei o que eu passei. Só eu sei. Amores improváveis nunca vão rolar. Amores impossíveis fazem machucar. Não quero amores que tragam dores, por isso que eu vou desligar. Amores improváveis nunca vão rolar. Amores impossíveis fazem machucar. Não quero amores que tragam dores, por isso que eu vou desligar. Eu te amo e por isso eu vou desligar agora. Não vou te dar o gostinho de ouvir eu chorar por você. Dessa vez é real, eu já desencanei. Não vou te dar moral, só eu sei o que eu passei. Só eu sei. Amores improváveis nunca vão rolar. Amores impossíveis fazem machucar. Não quero amores que tragam dores, por isso que eu vou desligar. Amores improváveis nunca vão rolar. Amores impossíveis fazem machucar. Não quero amores que tragam dores, por isso que eu vou desligar. Amores improváveis nunca vão rolar. Amores impossíveis fazem machucar. Não quero amores que tragam dores, por isso que eu vou desligar. Por isso que eu vou desligar. Conexão Sertaneja, Bruto Demais. Alô galera, vem com Bruno Souza no Arrocha das Letras. Primeiro a letra U, depois a letra W. O pra lá, o pra cá, e depois o W inteiro. Ah, mulher! Não perco tempo, avisei a mulherada. Desse jeito ficou fácil, quero ver ninguém parar. Onde eu chego já vou animando a festa. Comigo não tem frescura e a pegada nova é essa. Nesse ritmo envolvente impossível não pegar. E quando começar a tocar, quero ver cê desandar. No arrocha das letrinhas fica toda animadinha. A galera faz rodinha só pra ver você dançar. O pra lá, o pra cá, e depois o W inteiro. É o pra lá, o pra cá, e depois o W inteiro. Na pegada desse arrocha as mina aprendeu primeiro. É o pra lá, o pra cá, e depois o W inteiro. O pra lá, o pra cá, e depois o W inteiro. É o pra lá, o pra cá, e depois o W inteiro. Alô, Thiago Brava, vou te aplicar pesado no arrocha das letras. Chega mais! Segura aí, Bruno Souza, é mais ou menos assim, ó. O pra lá, o pra cá, e depois o W inteiro, vai! Não perco tempo, avisei a mulherada. Desse jeito ficou fácil, quero ver ninguém parado. Onde eu chego já vou animando a festa. Comigo não tem frescura, a pegada nova é essa. Nesse ritmo envolvente, impossível não pegar. Quando começa a tocar, quero ver cê desandar. No arrocha das letrinhas fica toda animadinha. E a galera faz rodinha só pra ver você dançar. O pra lá, o pra cá, e depois o W inteiro. É o pra lá, o pra cá, e depois o W inteiro. Na pegada desse arrocha as mina aprendeu primeiro. É o pra lá, o pra cá, e depois o W inteiro. O pra lá, o pra cá, e depois o W inteiro. É o pra lá, o pra cá, e depois o W inteiro. Na pegada desse arrocha as mina aprendeu primeiro. É o pra lá, o pra cá, e depois pá, vem. O pra lá, o pra cá, e depois o W inteiro. É o pra lá, o pra cá, e depois o W inteiro. Na pegada desse arrocha as mina aprendeu primeiro. É o pra lá, o pra cá,

Bebendo na balada, eu e a mulherada. Elas na tequila e eu só na cachaça. Curtindo uns modão, a rocha sem parar. E o amigo da vez, bebendo só guaraná. Aí a coisa piorou, tocando uma do bem que fala de amor. Foi quando eu olhei pro lado e o amigo da vez já tava embriagado. Eu bebi, tu bebeu, nós bebemos e fudeu. Eu bebi, tu bebeu, nós bebemos e fudeu. E chama um táxi, chama um táxi, chama um táxi, chama um táxi. Mulherada já tá louca, querendo ir lá pra casa. Chama um táxi, chama um táxi, chama um táxi, chama um táxi. Mulherada já tá louca, querendo ir lá pra casa. Chega aí, Thiago Brava, vamos arrochar assim. Digidinho, digidinho, digidinho. Chegando lá em casa, eu e a mulherada, com quatro, cinco amigos, com tequila e cachaça. Curtindo Cássio Marcos, a rocha sem parar. Mulherada endoidando até o sol raiar. Aí que a coisa piorou, olhei no celular quando vier amor. Dizendo que estava no portão, esquecia na balada. E ela veio de buzão. Eu bebi, tu bebeu, nós bebemos e fudeu. Eu bebi, tu bebeu, nós bebemos e fudeu. Eu bebi, tu bebeu, nós bebemos e fudeu. Eu bebi, tu bebeu, nós bebemos. Tava brava, eita mulher que tava brava. Desculpa, amor, a culpa é da cachaça. Pensa na mulher que tava brava, eita mulher que tava brava. Desculpa, amor, a culpa é da cachaça, hein? Você ouviu o programa Conexão Sertaneja. Continue ligado na melhor. Vem aí mais um campeão de audiência.